Bom, o tema de hoje é um ser humano saudável. Quando se fala em ser humano saudável, às vezes a gente tem que pensar como é que se consegue ser um ser humano saudável? Espiritualmente? Emocionalmente? Ou fisicamente? Quer dizer, tem várias maneiras de a gente tentar ser saudável. Às vezes a gente pode estar bem de saúde física, corpo físico, material, mas a gente pode não estar bem emocionalmente. Às vezes a gente pode não estar bem espiritualmente. Aí vem aqueles casos, né, que são muito conhecidos no centro espírita e em outros locais, que trabalham as obsessões, aquilo que se chama de encostos. Então, é bastante relativo dizer assim, eu sou um ser humano saudável. Hoje, nesse mundo corrido que a gente está, é muito difícil realmente sermos totalmente saudáveis de espírito, de mente e de corpo físico. Nasceu lá em 372, mais ou menos, por alto, né? Ninguém sabe direito, um grande filósofo que foi Aristóteles, e ele tem em suas obras uma vasta ideia a respeito da questão da felicidade e questão da saúde. Ele colocava muito em suas obras como é que conseguiria-se, através da felicidade e através de um corpo saudável, se chegar, digamos assim, à plenitude de uma existência, à plenitude de uma vida. Ele escreveu, ele tem uma obra dele que o nome é A Ética, Ética a Nicômaco. Ele escreveu mais ou menos quando ele tinha uns 35, 40 anos, mais de 40 anos. E essa obra dele tem mais ou menos, eu não lembro direito, mas são 13 ou 12 ou 13 livros, que hoje a gente chama de capítulos. E ele colocava, nesses 12 ou 13 capítulos, ou livros, como se falava antigamente, a ideia dele de como se chegaria à felicidade suprema. Ou, junto dessa felicidade suprema, como que se chegaria a ser um ser humano saudável, através da felicidade. Aí ele coloca várias e várias ideias, os livros dele não são tão fáceis de entender, mas é um dos mais fáceis ainda, né? E no final, no último capítulo, ele coloca lá que tudo aquilo que ele tinha escrito é tudo verdade, mas que no fim mesmo da história, o segredo da felicidade e de ser um ser saudável é aquilo que se chamava de equidade. Hoje a gente pode chamar de equilíbrio. O equilíbrio. Então, para a gente poder ser um ser humano saudável, nós temos que ter equilíbrio. Aí, muitos devem se perguntar, tá, mas falar é fácil. E manter esse equilíbrio hoje é muito difícil. Manter o equilíbrio entre espírito, mente e o corpo somático, que é o corpo físico, é extremamente difícil, sim. Mas não é impossível. É possível. Claro que se nós não dermos importância à questão da espiritualidade, à questão de trabalhar nossas emoções, à questão de não colocar as emoções na frente da razão, de sermos a maioria das vezes, tentarmos ser mais racionais, agirmos menos com a impulsividade da emoção, nós conseguiríamos, sim, chegar, pelo menos, a um ponto de equilíbrio, aonde, quem sabe, chegaríamos, que nem dizia lá o Aristóteles, a uma saúde e a uma felicidade, pelo menos, razoável, para quem hoje está num mundo de provas e expiações, que nem nós. Então, para chegar realmente a ser um ser humano saudável, não é muito fácil. Tanto que hoje, se vocês, aliás, se vocês não, se nós formos olhar lá em casa de cada um de nós, existe uma quantidade enorme de remédios, de comprimidos e disso e daquilo. Por quê? Porque nós ainda precisamos dessas coisas para poder nos sentir bem, para passar a dor aqui, para não ter mais dor aqui, nem ali e nem acolá. Então, essa é a questão hoje de como se consegue ou se conseguiria chegar a uma plenitude de ser um ser humano saudável, apesar de tudo aquilo que estamos vivendo. Mas eu queria hoje tocar num outro assunto, que eu acho também extremamente nós aqui, tocar num outro assunto bastante interessante e importante, pelo menos na minha concepção de ver a coisa. Estamos comemorando, agora em junho desse ano aqui, 80 anos da existência do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Eu recebi ontem esse folheto aqui sobre... Eu já conhecia alguma coisa, nós conhecíamos alguma coisa sobre o AA, mas a importância enorme que existe os Alcoólicos Anônimos de cada cidade. Então aqui veio cartas com depoimentos, vieram aqui informações de como funciona e tal. Mas o que eu quero dizer mesmo é a história aqui dos primeiros que começaram a se reunir lá 80 anos atrás. E é bem aquilo que está escrito aqui. Eles tiveram assim, está bem colocado aqui. Depois de vários meses e meses de bebedeiras, esse tal de Bill e um outro cara que eu não lembro o nome, que eu não vou conseguir ver aqui, eles conseguiram, através de uma semana ou duas de sobriedade, ter aquilo que eles chamaram de despertar espiritual. Um despertar espiritual que fez com que eles percebessem que eles necessitavam parar de beber. Porque eles, na verdade, eram alcoólatras já inveterados e era considerado naquela época, não era considerado que nem hoje uma doença. Então hoje nós temos aqui no Brasil, segundo informações que está aqui nesse folheto, nesse jornalzinho, em torno de 18 milhões de alcoólatras. 18 milhões de alcoólatras. Existe um alcoólatra para cada 10 pessoas. E esse alcoólatra, que é uma pessoa doente, que é uma doença da sociedade, esse alcoólatra, ele atinge de forma extremamente, às vezes, doentia ou egoísta, ou às vezes até de forma violenta, 5 pessoas. Quer dizer que esses 18 milhões de alcoólatras, eles atingem outras 5 pessoas, cada um deles. Ou é a mulher, ou é um filho, ou é uma filha, ou é o marido, ou é um parente, ou é um colega de trabalho. Atingem de forma pestinaz, de forma assim que atrapalha a vida dos outros. Então, só para tentar passar para todos aqui, que nesse assunto, nesse tema sobre um ser humano saudável, importante também sabermos disso. Talvez a gente não conheça direito, eu conheço porque eu tive muito contato com algumas pessoas. E eu lembro uma vez, eu trabalhei lá, isso aqui eu conto várias vezes, porque é uma coisa que quando a gente conhece esse tipo de pessoas que passaram por esse tipo de problema, a gente enxerga o AA de outra forma. Eu tive a oportunidade de uma vez, em 92 e 93, trabalhar lá em Vitória do Espírito Santo, e nós morávamos em 3 amigos no apartamento. E um deles, uma pessoa mais velha, um senhor de idade, já mais velho, ele era, fazia parte do AA. E as 2-3 vezes eu acompanhei ele nas reuniões, que ele me convidava e eu ia, né? E ele, a preocupação grande dele era de evitar o gole de 12 em 12 horas ou de 24 em 24 horas. E de sempre manter presente aqueles 12 ou 13 passos que eles seguem assim tenazmente, com uma sobriedade, com uma persistência que é de se admirar. Mas teve uma noite, a gente, eu e o meu outro colega, a gente tomava uma cerveja e tal, de vez em quando, e ele tinha a preocupação de enorme de levantar no dia seguinte sóbrio. E teve uma noite que ele sonhou, ou não sei o que aconteceu com ele, ele levantou, parecia realmente que ele tinha bebido, porque ele estava com uma cara de ressaca extremamente considerável. E ele realmente não tinha bebido. Mas ele, na ideia dele, perguntou para mim e para meu outro colega se ele tinha bebido aquela noite, se ele tinha levantado e se ele tinha ido na geladeira beber alguma bebida alcoólica. E como nós sabíamos que a gente não deixava nada lá, não tinha. E ele não bebeu. Mas na concepção dele, ele tinha bebido. Isso é aquilo que no AA eles chamam de porre seco. Porre seco. Quer dizer, aquilo lá estava tão impregnado dele, dentro dele, e fazia 20 anos que ele estava sóbrio. Você só imagina, então, o tipo de doença, a dificuldade que essas pessoas têm de se manter cada 24 horas sóbrio, sem beber. Então, quisemos passar aqui essa homenagem a essas pessoas, né, que passam os seus dias preocupados em não beber, pelo menos naquele dia. Eu sei, eu convivi com essa pessoa, eu tenho na minha família uma pessoa também que faz parte do AA. Tempos atrás eu fui na reunião que ela nos convidou, toda a família. 25 anos de sobriedade. Extremamente orgulhosa por ter conseguido ficar 25 anos sem dar um gole. Então, cabe a essas pessoas ser realmente um ser humano saudável, porque elas conseguiram realmente superar algo que elas não conseguiam. Então, isso é transcender próprios limites. Ir além daquilo que, às vezes, o nosso vício, que, às vezes, as nossas dificuldades com nós próprios conseguem transcender. Ir além daquilo que a gente, às vezes, pensa de que não conseguem ir além. Então, quisemos aqui, fica aqui, né, a nossa homenagem a essas pessoas. E muitos falam, né, da drogadição, muitos falam daqueles que são viciados em outro tipo de tóxicos, né, porque também o álcool é tóxico, é uma droga, só que é uma droga lícita, que paga imposto e pode ser vendida em todo o local. Então, existem mais alcoólatras no Brasil do que propriamente pessoas dependentes de outros tipos de drogas ilícitas. Que isso fica assim como uma espécie de informação, porque isso às vezes não é colocado nem na mídia, nem nos jornais, em local nenhum. Então fica aqui a nossa parabenizar, digamos assim, essas pessoas que durante tanto tempo conseguem ficar cada 24 horas sem beber e ser um ser humano saudável.